nossa região a cada edição. É um inseto pequenino, mas valente, gosta de picar a gente, ele ataca, é um terror. Ele se aloja em pneu velho e enlata poça d'água lá na mata, caixa d'água e tambor. Dá uma olhada na florzinha lá do vaso, se tem água por acaso, porque o bichinho é mau. Transmite a dengue e essa praga de mosquito, o quadro fica esquisito e te leva ao hospital. Vem pra campanha, vamos combater esse mosquito perigoso que ele é de arrebentar. Bicho danado, transmissor da dengue, colabore minha gente pra ninguém se afetar. Vem pra campanha, vamos combater esse mosquito perigoso que ele é de arrebentar. Bicho danado, transmissor da dengue, colabore minha gente pra ninguém se afetar. Cuidado, a dengue mata. Apoio Rádio Programa.